Eu estou nesse processo. Você também está nesse processo. Então vamos meditar em alguns princípios muito fundamentais para que a gente seja bem sucedido. Primeiro deles, diga: Jesus é o Senhor. O primeiro fundamento, irmãos, que nós precisamos lembrar no meio de uma batalha espiritual, no meio de conflitos, o que é uma batalha espiritual? É um conflito que nós estamos passando. Nós, como igreja, estamos envolvidos em um conflito espiritual. Qual é o conflito? Luz e trevas. Bem, mal. Nós estamos num conflito do reino de Deus e o reino das trevas. Nós estamos envolvidos nesse conflito e nós estamos lutando. Temos que batalhar. Passamos por momentos em que precisamos orar, clamar, jejuar. Aliás, precisamos sempre, né? Sempre estamos nesse momento. Estamos vivendo nessa terra, enfrentando lutas. Quando eu não estou enfrentando num momento específico, o meu irmão está, a minha irmã está, alguém na igreja está, e nós vamos lutar, nós vamos entrar em um conflito, nós vamos entrar em uma batalha espiritual, nós vamos nos confrontar com forças espirituais malignas, nós vamos nos confrontar com poderes das trevas através da oração, das armas que o Senhor nos deu. Então isso é uma batalha espiritual. Mas nós precisamos lembrar, em primeiro lugar, Jesus Cristo é o Senhor. Ninguém, nenhum de nós pode entrar em um conflito desses, pode começar um tempo de oração, de jejum, nenhum de nós pode nos levantar para orar, para repreender demônios, ou para entrar em um conflito extremo, ninguém, sem esta revelação da verdade. Aquele a quem eu sirvo é o Senhor. O que significa o Senhor? Significa que Ele é o soberano absoluto. Ele é o soberano dos reis da terra. O nome dEle está sobre todo outro nome. Diante dEle todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Se eu entro em um tempo de oração e de libertação sem esta convicção, eu já estou com problemas. Porque as nossas armas são poderosas em Deus, diz a Bíblia. E eu já estou com um problema, porque eu estou entrando em um conflito espiritual com seres espirituais, com poderes espirituais, sem saber que eu já ganhei. E aí a batalha espiritual, o nosso tempo de luta em oração, se torna uma disputa. E você e eu não estamos nessa luta para disputar. Nós estamos para impor. Nós estamos para chegar com a vitória e declarar: Jesus é o Senhor. Mas nós só conseguimos fazer isso se a nossa fé está fundamentada nessa verdade. Eu já venci com Cristo. Jesus já é o Senhor. Ele não vai ser o Senhor, Ele é o Senhor.